Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos aqui hoje para mais um Deca Drops de notícias. Hoje, bem curtinho, né? A gente não teve jogo no final de semana, então vou só repercutir o que do final da semana passada para o começo dessa semana a gente teve de mais importante sobre a América e na imprensa mineira, né? É, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, isso vira e mexe, né? Normalmente essas notícias SAF e Planeta América saem quando a América está em crise ou qualquer coisa nesse sentido, mas dessa vez não foi isso, né? Saiu uma notícia, uma reportagem, na verdade, do Super Esportes, falando sobre o Planeta América, de novo sobre como é que estão as obras, como é que está o projeto, que é um projeto bem antigo, né? Que a América começou e tudo. E o Salão falou um pouco sobre esse projeto. Eu queria destacar algumas coisas assim que eu achei mais relevantes, né? Mais importantes sobre esse processo. A primeira delas é que a gente já sabia, né? Quando a América O que viabilizou a gente começar as obras foi um acordo com a MRV, que a gente cedeu um terreno maior para a MRV. Eles voltaram um terreno que era deles menor, ali tudo na mesma região, obviamente. E com isso, essa diferença de 10 mil metros quadrados, mais ou menos, a América receberia 6 milhões de reais, que começaria a fazer as obras. Porém, quando foi começar, tinha umas famílias lá que tinham ocupado parte do terreno. E com isso virou um imbróglio na justiça. Desses 600 mil, desses 6 milhões, a América recebeu 600 mil. O restante tá na eu acho que ainda deve estar correndo na justiça. A América não atualiza muito ainda sobre esse imbróglio judicial, mas ainda faltou receber 5 milhões e 400, que daria pelas contas do Salão para fazer um quarto da obra. A gente não fez. Então, enquanto isso, a gente está fazendo obras menores e tudo, para ir melhorando a infraestrutura do CT, mas a ideia é, com o dinheiro todo, o América ter um CT ali que vai estar entre os melhores do Brasil. E o que eu queria destacar, que eu achei que, não vou dizer que é preocupante, mas que é relevante da gente se atentar. Quando saiu o projeto, foi mencionado que o América não tiraria dinheiro do futebol, para investir no CT. Uma das frases do Salu foi, vou abrir aspas para eles aqui: "Nós tomamos uma decisão de reservar um recurso para dentro do CT e ir arrumando as coisas. Tivemos uma verba não muito pequena e estamos usando ela. Quando ela acabar, e a previsão é acabar em abril, vamos destacar outra verba." Isso me preocupa um pouco, porque eu acho que é um ano que, por mais que eu entenda a importância de se reformar o CT, é um ano que a gente vai precisar de um investimento mais forte em futebol, né? Mas assim, não sabemos exatamente de onde está vindo essa verba. O América tá chegando no prazo limite ali para fazer a prestação de contas do ano passado e orçamento para esse ano. Então vamos ver como é que isso vai vir e ver se isso vai gerar algum tipo de déficit, vamos colocar assim, para investimento em futebol, tá? Um outro ponto que no sábado passado a gente teve a estreia do Arthur pela seleção brasileira. Ele foi triste, assim, foi muito feio, foi muito bonito, né? A gente tem um jogador da nossa base estreando pela seleção brasileira, então só esse fato já é um fato histórico, né? Foi triste porque ele foi reserva e acabou entrando com 4 minutos. Eu achei que foi meio que uma sacanagem do Tite, já dado que o Emerson Royal não é lá um puta do lateral direito, né? Mas de toda forma, por mais que ele entrou um pouquinho, eu acho que o Tite poderia ter dado mais minutos pro Arthur. Já foi um feito histórico e até foi bem interessante que colocaram no Super Esportes também. Eles colocaram que foi, por mais que já existe uma discussão sobre se foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o primeiro depois de tantos anos, barará. Fato é que o Amer ele foi o primeiro jogador revelado pelo América atuar na seleção ainda jogando pelo América. Então a gente já teve Danilo jogando na seleção brasileira, Richarlison jogando na seleção brasileira, Fred jogando na seleção brasileira, Gilberto Silva, mas todos eles foram convocados depois, né? E tiveram outros jogadores mais antigamente que foram para a seleção brasileira jogando pelo América, mas que não foram revelados aqui. E por fim, uma última notícia que na verdade é o famoso enfim, a hipocrisia, né? Saíram umas notícias falando sobre um imbróglio entre o Atlético, a América e a Federação Mineira sobre o árbitro de fora. Na verdade, gente, não tem imbróglio nenhum, tá? O que o regulamento diz? O regulamento diz: se os dois clubes decidirem por árbitro de fora, é árbitro de fora. Se um clube quiser árbitro de fora e o outro árbitro da Federação Mineira, vão colocar duas bolinhas e se fazer um sorteio para definir qual que é o árbitro escalado. Se é um indicado pela CBF, né, um árbitro sem ser da Federação Mineira, ou se é um árbitro da Federação Mineira. Tá? Esse é o regulamento, não tem imbróglio nenhum. A América não pediu nada fora do regulamento. O que tem de hipocrisia aí? O Atlético, quando teve o primeiro jogo da semifinal lá contra o Atlético, teve um lance que eles declararam que foi irregular lá, que marcaram pênalti para o Atlético, se não me engano, vociferaram contra a federação, que é um absurdo, hábito muito ruim, tem que escalar hábito melhor, Hulk chorou, aquele trem todo, né? Agora, aí, quando é para chegar na final e poder escolher um hábito de fora, o que o Atlético faz? Não. O hábito é daqui de Minas. A gente já sabe, né? Por que que eles não querem de fora. A América pediu o hábito de fora, o Atlético quer um hábito da federação, por isso vai ter sido feito um sorteio. Tão simples quanto isso. Nada, a gente não esperaria nada diferente por parte do Atlético, né? A gente sabe muito bem como que é a relação deles com a Federação Mineira de Futebol. Então, não caiam nessa de que é um imbróglio, que o América está chorando, nada. O América fez um pedido que está dentro do regulamento da competição. O Atlético também está dentro do regulamento, só é uma hipocrisia, né? Um clube que já reclamou de arbitragem no próprio campeonato, agora querer que o árbitro escalado seja um árbitro da própria federação, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que escutou até aqui. Se você acha que vale a pena, compartilhe o conteúdo com mais americanos para a gente chegar em mais pessoas. E um abraço, até a próxima.